mais sommelier de tudo, eu fico puto com o Felipe, porque ele não deixou meu comentário aparecer lá no blog. Te bloqueou, né, rapaz? Exato, cara, porque ele viu que eu tinha todos os argumentos possíveis pra mostrar como a série do A Hora do Rush era uma merda. É uma bosta, é. Caralho, é muito ruim. Não, cara, eu já comecei ainda destruindo, porque eu falei, cara, eu não vou nem comparar a série ao filme, porque isso é covardia. Tipo, a série falha como série, tipo, não preciso comparar com o filme. Se eu comparar, fodeu, cara. Não, melhor porra, disso, não... O melhor quem disso tudo que alguém mandou foi um texto de 20 linhas. É. Porra, cara. Vocês viram aquela porra, cara? Só mandei pra uma... Ah, porra. Pô, já pra caralho, esses caras lendo, esses caras tão malucos, porra. Porra, cara, a gente mal lê os nossos, como é que a gente... E olha que eu tenho tentado reduzir quando eu vou escrever alguma coisa, a não ser que seja um resumão, assim, tipo, que eu fiquei nem um filho do old boy. Caralho, eu tô tentando resumir ao máximo, cara, tô seguindo o que o patrão falou, cara. Tô tentando nossa, botar o mínimo. Eu tenho que fazer isso, porque tá mínimo... foda, cara. É, não, porque é foda, você escrevendo, tua mente vai longe, né, cara? Inclusive no vídeo do YouTube também, mano. Entendeu? Eu tento me resumir, tipo assim, eu tô editando vídeo, eu edito um minuto de vídeo, aí vou, faço um minuto de áudio, edito um minuto de vídeo, um minuto de áudio. Porque se deixar eu falar, maluco, eu vou longe. Percebeu? Como eu ia dizendo, cara, aquele também lá, eu também tive que me policiar pra caralho lá nos guardiões, cara. Eu nem consegui. O Cat até falou pra ele, que vai acabar e continua falando, né, cara? Sim, porque cara, é eu não me estender muito, aí vai mais 7 minutos. Cara, não tem como, cara, é muita coisa. Quando você faz um review, você quer falar do jogo. Todo, né, cara? Tipo, não dá pra você comprimir isso. Assim. Porra, eu comprimo muito, cara. Não, cara, é diferente. Você... Só ver o Knight ali. Não, é diferente você comprimir com você ser tímido, cara. Então o problema é que tu é tímido. Eu não vou te falar, não. É em texto, cara. É que eu não sou o Knight ali, foi. Ah, tá, em texto? É. Em texto até dá pra fazer, cara. Você faz um parágrafo falando de cada coisa e fala, é bem mais fácil. Agora não, não dá, falando, cara, não dá, velho. Difícil demais. Compara com a desgraça pra ver. Você passa. Ah, foi desgraça, ele quer dar todo um contexto, cara. Toda uma apoteose ali, uma desgraça. Cara, diz persona, tá ficando grande demais, cara. Desgraça, acho melhor você tipo, fazer uma. Desgraça, faz o seguinte, faz uma série persona, tipo, você faz o post do primeiro e do segundo, que eu acho que devem ser os menores, deve dar pra comprimir em um texto só. Aí a partir do terceiro você faz cada um sobre cada jogo, cara. Eu acho que vai ser melhor pra você e também pra tamanho do texto, cara. Você não acha, não? É, cara, tem que jogar os primeiros e segundos ainda, cara. Que isso? Mas tu não já jogou, pô? Tu não tinha jogado todo? Não, não joguei tudo, velho, porra. Justo. Ah, não precisa zerar, não, desgraça, porra. Claro que precisa, cara. Cadê precisa não, cara. Cadê a integridade jornalística, cara, porra? A integridade de coerrola, porra. Eita, ratinho! Listen closely, approach me, sucker close me. Don't try to treat me like greater than post me, impossible. I cut a sucker in small chunks, make more rhymes than Michael Jordan makes slams. I'm slow, provocative. Está no ar mais um podcast Locadora. E hoje, como a gente não tem nada relevante pra falar, a gente vai fazer um que estamos jogando. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Que isso, rapaz? Que isso, aqui é a minha seriedade em primeiro lugar, cara. Então, que estamos jogando? Quem começa aí? Valeu, mano! Porque esse quer apresentar o pessoal aí, mano. Ah, é verdade. Tô aqui com o Kenon. Oi, é. Com o Belo. Alô! Que desgraça. Dig-dig-dig-dig-dig, papai. Nossa! Cara, que isso? Cara. Hoje o nível tá baixo. Tá bom. Pera aí que eu morri por dentro aqui. Toma um cadinho, meu Deus, consegue? Vai lá, Ken. Começa aí, o que tá jogando? Pô, eu que começo, eu que já me ferro. Cara, até que atualmente eu tenho jogado muita coisa diferente das últimas vezes que eu participei desse podcast. Mas, Miami, não? Quê? É Hotline Miami? Não, porra, caralho, eu já até parei de jogar Hotline Miami. Pô, cara, o jogo aqui que eu vou mandar foi o que eu comprei até há pouco tempo, cara. Ele tá na... Não tá nem em promoção, tipo, o preço dele caiu na PSN, cara. Se você tem PS3, tem PS Vita, que vai ser um milagre na Terra. Cara, é um jogo muito divertido, que é o Adventure Time, né, cara? Tipo, o Hora de Aventura, eu acho. Não sei nem qual é o nome do jogo todo, acho que é Aventura do Reino Sem Nomes. O jogo, ele praticamente, pra ser bem claro, ele é o o Zelda com skin de Hora de Aventura, cara. É um jogo que ele puxa, ele é feito pela Wave e ele tem muitas das características do Zelda de Game Boy, cara. Ele tem tudo, sinceramente, cara. Ele, toda a implementação do jogo é muito parecido com esse Zelda do Game Boy. Cara, é um jogo tão bem feito, cara. Eu, assim, não sou grande fã do Hora de Aventura, eu curto um episódio ou outro, assim. Cara, mas eu tô me divertindo tanto jogando esse jogo, cara, com toda... as besteiradas que tem, assim, tipo, do fato do você, em um certo ponto do jogo, conseguir controlar o Pi e o Jake juntos. Tipo, as gagzinhas de referência ao anime, ao desenho que tem muito no jogo, cara. Desde de itens, assim, que aparece um episódio X e é tipo, caralho, esse item tá aí, tipo, só foi referido essa porra uma vez. É um jogo muito legal pro fã, que ele realmente tem todo o leque de como que diz, né, de easter egg pro fã, né, cara. Vai adorar. Cara, é um jogo muito divertido também pro jogador mais casual, cara. Ele é um jogo, tipo, não vou dizer que ele é fácil, ele até tem seu nível de dificuldade, como o Zelda, como eu falei, ele é praticamente Ctrl-C, Ctrl-V do Zelda. Ele vai ter, tipo, todos aqueles momentos clássicos do Zelda, que é o momento em que você vai travar em um lugar e não vai saber o que fazer, vai ter que ser um detonado na internet. Aquele momento que tu vai chegar sedento pra lutar com o chefe, e a porta vai te barrar dizendo que tu vai precisar de um item, tu vai ter que voltar lá na puta que pariu pra pegar a porra do item. Que você nem imaginava que tava lá. Tipo, ele tem toda essa questão do Zelda, cara. A história é bobinha, tipo, o Pio e o Jake, eles são enviados pela princesa Jujuba lá pra ajudarem um reino que ia decidir a sua nova princesa, só que essas três princesas, elas são sequestradas. Aí fica a cargo do Finn salvar as três. Aí durante o próprio jogo, eu achei até interessante ele ter uma reviravolta. Tipo, no próprio jogo você vê que, tipo, não era de graça, assim, tipo, esse sequestro não foi exatamente como você tá imaginando. Ele é um jogo muito bacana, cara. Ele usa muito bem de todas as mecânicas dele pra vencer chefes, pra acessar certas áreas que antes não tava acessível. Eu acho muito legal que tem um esquema de troca de certos itens, né, cara? Você vai fazendo a negociada com vários personagens do jogo até conseguir um item X pra fazer certas coisas. É um jogo muito interessante. Tem músicas muito boas, ó. Não lembro se chega até alguma música do desenho, tipo, não tem muita memória, muito afetiva ao desenho, mas em todo o resto, sim, ele é muito, muito ligado ao desenho. Vale muito a pena jogar. Como falei, é um jogo feito para o Wayford, e atualmente ele está R$3 na PSN no Brasil e $1 na PSN americana, tá? Que você compra pelo PSN eu, cara. Então, tipo, para mim está valendo muito a pena comprar um jogo, é um jogo que tem até um gameplay extenso. Maneiro, eu vou, só pra reforçar aqui o que o Ken falou, eu acho que é o Adventure Time, The Secret of Nameless King. Exato, o segredo do Reino Sem Nome. Isso, e esse jogo, cara, ele tem uma cacetada de coisa, ele tem pro PS3, tem pro Xbox 360, que foi onde eu joguei, meu irmão que chegou a zerar ele, eu não zerei, tem pro 3DS, tem pro Vita e tem pro, tá na Steam também, cara, esse jogo, por 10 golpes agora, né? Caralho, 10 Dilmas na Steam, caralho, pô. Não, 10 golpes, mas esse jogo daqui é o típico jogo que tá 10 golpes agora, quando sai uma promoção, ele deve tá, porra. Pô, cara, como eu falei, pô, na PSN, R$3, na PSN Brasil já. E outra, cara, uma coisa interessante, jogo completamente português, tá? Todo português. Só as falas mesmo que, infelizmente, entram em português, mas agora todo o texto do jogo tá em português. Infelizmente, tem alguns textos que eles acabam ficando meio fora dos balões, né, pô? Camarada, ele deu uma cagada na programação, não conseguiu centralizar, mas tipo, são poucos, eu acho que é um ou dois textos. Eu acho até que rolou uma atualização, porque se não me engano, quando esse jogo foi lançado, tava pior. Mas tipo, tá bem bacana, cara. Realmente é um jogo que vale muito a pena jogar, cara. Eu realmente me impressionei, tipo, só comprei porque ele tava muito barato, eu tava com dinheiro sobrando na carteira da PSN, né? Tipo, pô, $1, né? Vamos comprar, né? Pô, quase de graça, por que não, né? E, cara, realmente me surpreendi muito. Tipo, eu joguei ele assim, exaustão ainda. Tô tentando zerar, de vez em quando eu ainda tô jogando ele. Agora eu dei uma parada porque eu tô focando em outro jogo. Mas, realmente, cara, é um jogo que vale muito a pena comprar ele. Se vocês tiverem a chance de comprar, principalmente pros consoles, comprem porque vale. Vale sim. Quem é fã do Zelda também, o próprio Cat, eu recomendo mais até pro Cat, que é fã do Zelda, cara, vai realmente gostar muito disso. Ô, louco. Ele lembra muito... A gente tá falando aqui de Zelda, né? Mas ele lembra muito... Lembra muito, não. Ele é inspirado no Link to the Past, né? Do Super SNES, né? Do Super Nintendo, cara. Ele, toda vez que você vê assim, tu lembra do Zelda do Super Nintendo de cara. E a Wayford é uma empresa que sabe fazer bons jogos, né, cara? Cara, eu não diria nem do Link of the Past, não. Eu falei, eu acho que tem muita coisa assim, né? Ele puxa muito mais até do Miniscap, cara. Muitas vezes são jogando, tipo, caraca, você é igual no Miniscap. Até o começo do jogo, né, pô, tem o Pink que usa uma espada e o Jake é o escudo dele, meio, tipo, fazendo a referência ao escudo do Link, né, cara? Você tem essas brincadeirinhas, assim, que você olha, porra, realmente é igual. Tem umas habilidades que são muito parecidas, cara. Não tem como escapar do escudo. Realmente, tipo, ele é um jogo do Zelda com skin de Hora de Aventura, mas ele ainda consegue ser muito próprio daquele universo ali. Isso que eu achei interessante, tipo, ele afunda muito. E ele tem aquele esquema tipo de progressão, que nem o do Zelda também. Tipo, que item, acha outro item, acha. Sim. Pensa pro final, o castelo do meio. Exato, tu tem o upgrade de item, tu tem a questão da vida, né? Tu começa só com 3 coraçãozinhos. E durante as aventuras tu vai aumentando ela. Tipo, derrotou o chefe, você ganha mais um coração, 1 ou 3, não lembro agora. Tipo, tem os corações secretos pra você achar na fase, você acha as 3 partes e forma um coração novo pra você, cara. Todos esses elementos do Zelda tem. É realmente assim, você até fica meio, porra, é a cópia safada do Zelda. Ele não acaba não sendo uma cópia safada, apesar de ser muito inspirado, porque como eu falei, cara, ele é muito embasado no universo Hora de Aventura. Realmente, assim, tem N coisas assim, pra quem gosta do desenho, realmente é uma parada muito boa. Mas realmente ele tem muito dessa pegada Zelda mesmo. Pode crer. Mais alguma coisa aí? Desgraça, tu tá quieto. Conhece o jogo? Conhece Hora da Aventura? Alguma coisa? Não, não. O que foi que aconteceu? Não sei. Tu capotou o carro, não? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Quer dizer, Hora da Aventura eu conheço, né? Mas o jogo nunca joguei. Só sei que ele existe, assim, e é basicamente a ideia dele em si, que ser um clone de Zelda... É um bagulho que basicamente combina muito com Hora de Aventura, né? Que tem que dizer, tipo, o bagulho é obviamente inspirado, tipo, tanto que tem, tipo, um monte de referência de videogame, assim, e provavelmente deve funcionar aí. É da WayForge, como eu dito, pô, empresa que faz, assim, por mais que ela não seja sempre aquele jogão, assim, os caras sabem fazer um negócio divertido, que a é moda isso, videogame antigo, né? Que é isso, cara? Como assim, rapaz? Pô, tem o DuckTales aí, o Remaster é com eles também, né? Não, eu sei. Não, mas, tipo, não é, tipo, aquele jogão, tipo, nossa, mega orçamento, não sei o que, o caralho, assim, tô falando, tipo, eles fazem jogo na moda antiga, assim. Sim, sim. Uma coisa que o Desgraça puxou que é interessante também, o desenho em si, a Hora de Aventura, não sei se todos os bacharéis aqui já chegaram a ver um pouco, mas o desenho em si, ele é totalmente inspirado nessa levada de joguinhos antigos. A maioria das músicas lá são músicas de cara, pra você ver como é que a gente é velho, né? A gente tá falando do Hora de Aventura como fosse uma parada de outro mundo pra gente. Mas o desenho, ele tem essa levada. Inclusive tem as músicas do desenho, quando você vai ver, sempre no desenho, eu acho que no finalzinho e tal, sempre rola uma musiquinha, né? A maioria das vezes, pelo menos, que eu vi. E as músicas são, de vez em quando, chiptunes, cara. 8 bits. Sim. As músicas rolando. Ele tem um amiguinho dele lá, acho que é o Bimo, né? Que até o dublador, sim, agora eu vou esquecer o nome. Que faz ele, e ele é um Game Boy. Quando tu olha assim, tu, caraca, ele é um Game Boy. Pô, tem o Hora de Aventura pra gente, assim, que gosta dessa parte, é muito maneiro, porque ele tem referência desde Dungeons & Dragons, sim, até, pô, jogos antigos, Super Mario. Cara, não só isso, Belo. Eu acho que tem um episódio, até passou há pouco tempo aqui, cara, tipo, que eles vão visitar o irmão do Jake, né? E, cara, tipo, eles vão pegar as armas pra lutar, tipo, uma das espadas que eles pegam é exatamente a espada do Claudio, né, cara? Do Final Fantasy VII, que é aquele espadão lá, não sei nem se tem nome, aquela porra, que ele pega a espada e, tipo, do nada a espada, eles falam, nossa, isso aqui é muito pesado, ele está com a espada na mesa, racha. É uma referência, né, tipo, caralho, isso aqui é fora do padrão, cara, é muito bom. Ele tem várias dessas gags de videogame mesmo, que é o próprio Zelda, como o Desgraça falou. É um desenho bom. Eu admito que eu não acompanhei muito, né? É muito a minha vibe. Mas é um desenho muito maneiro. E geralmente a galera que gosta, assim, gosta de paixão, né, cara? É louco. Aqui no Rio, tem na Livraria Cultura, né? Aquele jabá grátis aqui. Tem lá, cara, uma cacetada de livros do desenho sobre o mundo deles lá, né? O mundo de... Acho que é o não lembro agora o nome. É porque ele tem sei lá, cara. Fala o. Isso. Calma aí, pô. porra. Olha só, caralho. É o Carlos Alberto de novo, cara. Contrata esse rapaz. E tipo assim, um desenho que já tem uma. Como eu posso explicar? Ele fez uma lore dele, assim, grande, cara. Porque tem. É tipo uma enciclopédia só do desenho em si. Tem uma cacetada de outras coisas. Eu acho legal. Você que nunca viu e acha que é o desenho da babaquice, acho que você tinha que dar uma chance. Porque eu também achava isso e me surpreendi. Bom, então acho que mais alguma coisa pra falar aí, Ken? Ou falamos bastante já? Opa, não, cara, já falou isso aí mesmo. Comprem. Aproveita que tá barato, cara. Tipo, R$3, cara. Tem que ser R$3, né, cara? Porra. Jogo por três, um jogo completo com gameplay até um tanto quanto extenso, acho que seria assim, ó, as horas de duração do jogo são boas, cara, então... Pô, o game é bom, cara, o game é bom pra caralho. O jogo é muito bem feito, cara, os gráficos dele são excelentes, cara. Pô, é muito bonito. Ouso dizer que o gráfico é muito melhor até o Zelda de Game Boy, porque não tem comparação, né, porque é um jogo de console, Dá merda. Tem 20 anos o Zelda de Game Boy. Eu falando merda, né. Mas, cara, vale muito a pena comprar, galera. Porra, R$3, cara. Quando você vai achar de novo um jogo bom por R$3? Porra, quem não tá comprando tá fazendo um papel de trouxa, já deixa claro aí. Que coisa absurda. Você que pode comprar. Então, fala assim, você que pode comprar e não tá comprando, tá fazendo com dois, você é um idiota, cara. Porra, esse jogo depois vai pra R$10 como tá, mas e aí tu compra, né, o filho da puta? Porra. Que isso, porque no PC é bem melhor. Nossa, vamos passar adiante. Desgraça, vai lá. Poxa, cara, que coisa vocês me colocam, né, cara? Eu não sei nem o que falar, porque eu jogo tanta coisa que é meio difícil escolher. Mas eu acho que o mais interessante, que eu posso falar assim, fora o Persona 5, acho que a gente pode deixar isso pra depois, né? Chegou esses dias no PC o BlazBlue Central Fiction. Uma série de jogos de luta que nasceu tipo, lá em 2008 e teve basicamente o capítulo final dela agora, que é esse terceiro jogo. Terceiro não, na verdade, o quarto jogo da série, que é meio o capítulo final. É, tipo, pra quem não sabe, BlazBlue é meio que... Quando teve uma época que o Guilty Gear tava meio na merda, assim, e tipo, não tinha mais os personagens, nem eram mais da empresa... Daí, não sei se exatamente fizeram isso por causa de Guilty Gear, mas daí tiveram essa ideia desse um joguinho de luta mais anime, assim, que é misturado com bastante visual novel, basicamente. Então, não é só um negócio de, ah, um joguinho de luta ali, que padrão. Daí vai ter a historinha também, a historinha, tipo, pelo menos a primeira parte do BlazBlue, que era o Calamity Trigger, tu tinha meio que um modo história com escolhas, assim. Ah, mas era uma... Foi desgraça, mas isso aí já não tinha no Guilty Gear, cara? É, também tinha, mas vamos dizer que o modo história do Guilty Gear não era um bagulho tão focado assim em si, por mais que ele lançava versão em versão assim, e dava pra fazer escolhas, era um bagulho muito bagunçado até. Eles queriam fazer, tipo, a própria versão e basicamente é o, como posso dizer, é o clichê dos animes, cara. Tem, tipo, o personagem mais clichê das paradas assim, o quadrão, tipo, sei lá, personagem que tu gosta, assim, vem anime, tu vai ver no BlazBlue, cara, que é, tipo, eles pegam um monte de características normais, assim, de anime e fazem um personagem. O protagonista, que é o Ragnar, que é, tipo, um maluco do cabelo branco espetado, assim, aquela roupa gigante vermelha. Cara, ele é muito, sei lá, é um personagem de Bleach, assim, que na época ainda fazia sucesso. Nossa, né? Que referência. Não, é, mas por incrível que parível, né, muito melhor que Bleach, né? Essa parada aqui, todo mundo. Ratinho! Não, deixa uma merda. Ratinho! Não, falo tranquilamente, cara. Eu acho que hoje em dia até os fãs concordam comigo. Isso aí não é problema pra ninguém, não. Cara, eu cheguei a acompanhar o anime do BlazBlue. Ah, ela vai. Cheguei a acompanhar 4 episódios e depois eu parei. Eu acho que achei desinteressante, sei lá. Não me motivou a ver o resto. Tipo, eu vou te falar que eu achei a história meio qualquer merda, cara. Tipo, porra, não, a história tem um conceito interessante, cara, que é, basicamente tem uma salada temporal, né, cara? Porque sim. É, sempre vai acontecer, tipo, tá lá, sempre vai acontecer um fato de o protagonista lá vai morrer e vai virar uma fera maligna lá que vai destruir o mundo. Daí acontece um... Maligna. Daí acontece que tem uma personagem lá que é a Noelle, que é a mina que tem tipo uma boina e luta com armas, assim, que é tipo, Outra coisa que eu vou comentar demais pra frente do jogo, assim, do que é o estilo do jogo e jogabilidade, ela é meio que uma anomalia, assim, e ela acaba mudando toda a história. Algo que pode ser não acabar o mundo do Blazblue, assim. Daí, tipo, bom, historinha tu pode muito bem ignorar. O DC Central Fiction aí eu nem joguei, cara, o modo história ainda. Eu mais encostei nessa bosta. A gente ficou meia hora falando da história do jogo. Não, mas é um negócio, né? Tu pode comprar o jogo, daí tem lá, tem o Story Mode, tu pode, foda-se, Story Mode. Tá, mas o muito textinho aqui. Tá, vamos aproveitar então, já que você falou do Story Mode, só pra ter uma ideia. O Story Mode, ele é naquele esquema, por exemplo, lá do que seria XX, Core Plus, XYZ, Fit, Dante, Devil May Cry 3. É Knuckles. Knuckles, né? Não, que tipo, o Guilty Gear, ele tinha um modo histórico, você tinha texto e tal, blá blá blá. Só que em certos pontos você tinha luta e questão de escolha. E atualmente o Guilty Gear, agora o modo história é só texto. Pra você assistir a uma porra do jogo. Tipo, esse Basgu, ele é no esquema dos mais antigos, que você escolhe personagem X, toma escolhas com ele, tem momentos que vai ter luta ou não? Ele, a parte história dele é só pra chilar. Bom, como eu mencionei, eu nem encostei nesse do Central Fiction ainda, porque, mas pelo menos o do Crono Fantasma, que eu tinha comprado no PlayStation 4, o modo história, pelo que eu vi, tinha uns 3 segmentos, assim. Não tinha que escolher o personagem, jogar com ele, tipo, ia ter um segmento, tem esse segmento onde vai ter tantos personagens, tu joga, daí tem, tipo, eu nem vi que se tinha muito, eu lembro, nem tinha muita escolha, assim, mas o que tinha era as lutinhas, tipo, não era, como posso dizer, muita lutinha, era bastante coisa de história, assim, aí aquele padrão visual novel que nem eu falei, tipo, mostra o personagem, mostra ele falando, assim, textos, não é, tipo, uma vez ou outra, uma cutscenezinha de anime, assim, uma lutinha. Eu acho que, pelo menos pelo que eu lembro, assim, do primeiro, que é o primeiro e o segundo, que é o Calamity Trigger e o Continuum Shift, ele era bem mais equilibrado, isso aí parece que é muito focadinho na história. Assim como, tipo, bastante jogo de luta, o modo arcade, ele também tem um modo história, eu vi uma sacada bem interessante, que tu pega o personagem e mostra lá, tem 3 rotas, daí a tal rota tu vai enfrentar tal chefe, a outra rota tu vai enfrentar outro chefe, e assim vai, daí. Daí tu, tipo, pega uns personagens ali. Daí tem um personagem, tipo, esse é o personagem chefe da tal rota, daí ele tem acesso a 2 rotas aí. Esse personagem é DLC antes, daí ele tem só uma rota, assim. Mas isso complementa na história, assim, e tu vai, tipo, vai ter como jogar nos outros modos e como tem essa esculhambação de viagem no tempo e realidade paralela, sempre vai ter um negócio da história. Mas foda-se, história, que o negócio que eu acho legal mesmo é a jogabilidade, que o Blazblue tem um esquema bacana, assim, tipo, os caras meio que cago, assim, pro balanceamento do jogo. Daí, eles têm as ideias deles ali, eles vão fazer, tipo, cada personagem com uma, tipo, uma mecânica. Daí, vamos pegar, tipo, o protagonista que eu falei, o Ragnar. Ele é, tipo, um cara que tem um poder de roubar a vida, basicamente. Daí, tu tem, tipo, os botões padrões, tipo, soco fraco, soco, e um golpe forte e golpe especial. Daí, o golpe especial dele daria, tipo, um roubo de vida, assim, né? Quando ele acerta, ele rouba um pouco da energia do cara e vem pra ele. Pega a Noel, que eu falei, ela tem, tipo, umas armas aí. O esquema dela, tu fazia, tipo, uma... Você lembra daquele filme Equilibrium, cara? Aquele filme de bosta com o Christian Bale lá, que... Que isso, cara, por que você tá puxando? Eu vou ficar nesse... Caraca, negócio... Esse Equilíbrio é qualquer aquele... mesmo, que era o subtítulo, é... Diga, Esqueça a Matrix. Esqueça a Matrix. Nossa, cara, que filme. Nascido pra perder mesmo, né, cara? E já entrou apanhando já. A Noel, ela tem basicamente um Kung Fu, né, que ela é tipo um Kung Fu da arma, daí ela vai lá, ela faz, tu aperta uns 3 botões, ela faz tipo, uma dança mó loucura ali e dá uns golpes com o revólver dela, que tipo, vale tanto tipo, de atirar com as paradas, tipo, tanto quanto jogar o revólver, assim, tipo, o jogo também é todo 2D, a arte é muito bem feita, assim, já que o jogo de luta 2D é raro, assim, o que mais fazem são os japoneses e tem pouca, quer dizer, não tem pouca coisa, mas tipo, ela é um nicho bem bizarro desses jogos de luta, assim. Lança um jogo assim e ninguém, tipo, joga muito da parada, né? É tipo um Street Fighter que o pessoal sempre vai jogar, um KOF, assim. Acho que o BlazBlue deve ser provavelmente o mais popular desse... Chama do Anime Fighters, né? Que esses jogos de luta que são mais rápidos, assim, que tem Air Dash e tem mecânica, tipo, Mas foda-se o cara, foda-se tudo. Tem Air Dash, tem combo Satã aí, que nem eu falei. E nesse caso que tem. Cada personagem tem uma mecânica diferente, com um botãozinho ali. E, cara, ó. E nesse aí eles colocaram uns personagens novos que eu achei muito mais foda, assim. Tipo, tem uma personagem nova que é tipo uma maga, que é a Nine. Nos golpes padrões dela são tipo fogo. É fogo, água e vento. Ela tem que acertar esses golpes, daí com o botão de golpe especial ela pode conjurar uma magia. Então ela vai, tipo, ela acerta dois de vento dela, ela pode jogar uma magia com B, mas se ela acertar tipo dois de vento e um de fogo, ela tem outra magia, assim. Tem uns esquemas bem bacanas de jogabilidade. Basicamente, no momento que tu vai jogar o jogo, pega um personagem assim diferente, tu vai ver que ele tem um esqueminha bacana. Então não é sempre o padrão de jogo de luta, assim. Do KOF, Street Fighter tem um bagulho mais diferenciado, assim. Daí tipo, tem um personagem que é mais focado em fazer armadilha, assim, ou ficar destacando magiazinha. E daí tem outro, tipo, mais direto, que colocaram um personagem novo nessa edição, que é o Naoto, que é um maluquinho que vai nos punhos. E daí, o que eu falei da marca que chamam de Drive, né? No Drive ele é um. Ele tá tipo um poder que é uma, meio que uma lança, assim, que ele faz com. Poder de. É meio uma loucura de, sei lá, sangue, assim, daí ele pode fazer um golpe que vai longa distância, assim, com essa meio com uma lança, ou ele pode fazer com uma faca que ataca na diagonal. E, tipo, é bem variado, assim. Eu acho que é isso que é o interessante do sim, jogo, assim. É tipo meio que o Guilty Gear, só que tem. Eles tipo, vão mais no foda-se, assim. É o Guilty Gear pra otaku, né? Como se o Guilty Gear não fosse. Melhor o Guilty Gear, assim. Não, o Guilty Gear ainda tinha um negócio. Olha que essas artes loucas, né? Quando vê, mano. O Blazblue é todo otaku, cara. É, tipo, tanto sim, que, sim, meu Deus, cara. Tem uma fanbase aí que, meu Deus, é doente, cara. E tipo, o bagulho é dividido em mangazinho sim, e. Sim. Tá louco? E, cara, é tipo. É aquele negócio de fanservice, cara. O jogo. Porra, vai longe. Cara, eu ia comentar disso agora, cara. Porra, as pessoas. Tipo, nunca no Guilty Gear não tivesse, né, cara? Tem uns personagens no Guilty Gear que são provocativas pra caralho. Mas, cara, o Blazblue, tipo, ele é outro nível, cara. Ele é outro nível. Tipo, as personagens lá que são as robôs, né? Aquelas NU, né? Uma porra dessa. Assim. É, NU e Lambda, que é tipo. É. Como eu falei, o personagem tem um monte de. E boneco diferente, assim, eu acho que os mais parecidos são essas duas aqui, que, tipo, sim. No primeiro jogo tinha uma, daí ela é derrotada, daí colocaram uma segunda no outro, daí agora tem as duas que ela tem um esquema até um pouco diferente de jogabilidade. Então, os caras, em vez de descartar o personagem todo, assim, eles colocam eles de volta. Sim. Agora a grande questão que eu quero entrar aqui com você, Aldis, é... A Arc System era até muito conhecida de fazer isso, né? De lançar um jogo e depois lançar DLCs e depois mandar você se fuder e lançar uma segunda versão muito mais foda. É, esse jogo, ele tem qual parâmetro desse daí? É o primeiro jogo? Já é a versão mais foda? Pois então, meus caros colegas, não, pelo que eu vi, a Arc System não tá mais fazendo isso, que desde o Guilty Gear Revelator ali. Sei. Não, olha só. Esse Central Fiction lançou, eles lançaram acho que duas personagens DLC, tipo, vem de outros jogos, assim, que é um jogo mais, tipo, é um tal de X-Blaze, que é tipo um jogo bem visual novel mesmo, assim, não tem nem lutinho, e outra que é de um mangá, aí que vem a loucura, né, é um mangá onde eu acho que é um cara que vira uma mina, daí tipo, essa mina entrou no jogo, assim. Tendo que é um cara e essas porra aí, porra, japonesa. Que loucura. Como diria, Japão, né? Japão é foda. Mas pelo que lançaram desse Central Fiction, geralmente, quando vão lançar um update, vai direto pra arcade, né? Daí, tipo, Central Fiction, lançou Central Fiction, daí, sei lá, uns 8 meses depois tem o jogo versão do arcade, mas pelo que parece, eu acho que o jogo já tem um ano, mais ou menos, cara. Ele lançou no PS4, eu não comprei no PS4, que tava caro pra caralho. Daí agora lançou na Steam, tava um preço razoável, fui lá, comprei, já vem com todas as DLC, inclusive. Não tem nem sinal que vão lançar versão assim, não é que tem o Guilty Gear agora, pelo menos eles aprenderam, né, que lançaram o Revelator como um jogo diferente, daí tem que ir lá comprar tudo de novo, mas por mais que, ao contrário de, sei lá, um Street Fighter, assim, os caras mudam pra caralho, assim, eles adicionam coisa pra cacete. Agora eles vão lançar esse Heavy 2, que é DLC, basicamente. Não vai ter que comprar um jogo novo, né? Porque, tá. Porra, tava na hora, né, cara? Chega dessa porra. Inclusive, não, esse Heavy 2 já tem demo na PSN aí, quem tiver PSN, PS Plus, compra, que incluíram a Baiken lá, que é a Samurai X do Guilty Gear, e o Business Ninja. O Business Ninja é um personagem muito incrível, cara. Olha aí, Cat, é pra você isso aí, cara. Da mesma empresa, hein? Deve ser da mesma empresa. Já tem o meu jogo favorito aí. Olha aí. Ganhou o GOT 2017. Ô, desgraça, te fazer uma pergunta. Então vamos lá, pra deixar bem claro, porque eu também sou confuso pra caralho com esse monte de versão que tem desse Guilty Gear novo. Esse Guilty Gear, então, que saiu agora, toma aqui meu dinheiro e a gente não conversa mais. É isso aí que eu tenho pra hoje. É isso? Ou então vou ter que comprar esse Guilty Gear e comprar mais um. Vai, fala. Até o que eles estão fazendo agora é tipo, saiu esse Revelator, daí saiu esse Heavy. Vai, quer dizer, vai sair o Heavy 2. Mesmo, inclusive nesse mês. Isso aí vai. Esse RF2, pra quem tem o Revelator, vai ser DLC, basicamente. Então, você vai lá e só compra. Se quiser comprar o Blu-ray novo com a caixinha lá, com a nova arte do Daisuke Ushatari e o cacete A4, você vai. Mas se quer comprar só de DLC, vai lá, de boa. Entendi. Pô, finalmente, né, velho? Finalmente, eles entenderam que a gente tem problemas monetários aqui, né? E não pode gastar essas propostas. Maneiro. Ficha. É, não sei se tem alguma pergunta sobre o jogo, né? Meu irmão, tem mulheres em roupas indecentes, tem lutinha, entendeu? E não vai ter mais DLC que vai ter que comprar nenhuma coisa maluca, porra. É só um detalhe, que a versão de PC, ela tá meio cagadona, assim, porque é incrível, cara, é incrível. Tipo, os caras lançaram o jogo e tá com, tipo, um problema com os sprites, fica meio tudo zoado, assim. Tipo. Daí, caraca, eu tive que ir lá modificar o bagulho, nas configurações da NVIDIA. Daí, tipo, ainda na hora de escolher os personagens, os sprites estão tudo cagado, a arte tá meio, tipo, como pode dizer, pixelada, assim, toda fudida, daí tu vai jogar o jogo em si e tá de boa. Daí eu não sei o que fizeram nessa bosta aí, vão lançar um patch, mas quem tiver o acesso mais fácil, assim, pro PS4, acho que tem até no PS3 esse jogo, se pá, cara. Daí, ó, tá na promoção nesse Golden Week, até onde eu acho que 60% de desconto, pra quem é membro da Plus, provavelmente. E vale a pena, assim, é tipo um joguinho. Tipo, pra quem gosta de jogo de luta, assim, mais agitado, vale a pena, assim. Maneiro, maneiro. Se for um otaku safado também, vale a pena. Pô, tá aí, porra, cara. O Visual Novel. Até o desgraça aí, né, pô? Tanto que é o jogo favorito dele. Eu prefiro o Guilty Gear, né, cara? É mais heavy metal e tal, mas, porra. É, olha que calúnia, cara. Cara, eu tenho certeza que a guria lá, a Noel, Vermelho, eu acho que é o nome da guria, é a personagem favorita do Desgraça, cara. Eu tenho quase certeza. Cara, porra, velho. Cara, isso que eu tipo, tem bastante personagem legal, assim, que eu, tipo, dessa versão que eu falei, a Nine, que é uma bruxa lá, tipo, pô, ela é foda pra caralho de jogar, assim, tem uns esquemas bem legal de. Nesse novo incluíram, tipo, um vilão maior da série, que seria Izanami. Que é tipo uma guriazinha que, cara, ela basicamente tem o mesmo golpe do Jill, né? Que ela para o tempo e tu pode. Cara, é um efeito bem diferente, tipo, que pra parar o tempo não é tipo, foda-se assim, já para. Sim. Ela tem que ter tipo a barra de tipo, completa, daí ela pode fazer um golpe lá que tipo, demora, eu acho que o quê? Uns 6 segundos pra executar. Daí, se alguém tentar cortar, fudeu, né? Ou ela tem um command grab, assim, que vai gastar, tipo, a barra, né? Mas vai parar o tempo de qualquer forma, cara. E tu vai ver o nego. Esse jogo vai estar na Evo desse ano, então vai dar pra ver que o nego vai fazer uns bagulho absurdo, assim. Ele não é um jogo muito equilibrado, assim. Tem uns personagens tão bem inúteis assim, e não, ninguém joga direito. Mas, cara, ele é divertido de assistir. Vai ver, tipo, o Chrono Fantasma, que era a versão anterior na Evo. Cara, teve uma partida final. As partidas finais foram fodas. Assim. É um jogo que dá pra se divertir tanto no competitivo quanto no pessoal, né, velho? Jogando com teus amigos, assim. Vocês não foram muito, muito bosta, assim, que só jogam Mortal Kombat, assim, dá, mano. Ué. Ah, todo mundo sabe que Mortal Kombat e Injustice são, tipo, o lixo dos jogos de luta, né, cara? Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! É que eu não falei nada demais, assim, vocês ficaram me querendo, tem que falar alguma coisa polêmica, né? Ah, sim. Que merda. Não, você deixa comigo, cara. Você vê, porra. Ah, deixa comigo, não, né? Não acho o Blasgu ruim, cara, mas como eu falei, isso não tem referência minha, tipo, nem merece meu respeito. Pronto, é assim que você faz, cara. Próximo jogo. Ah, aí ninguém se importa. Só faltou, né? Menos Smash Bros, que Smash Bros nem é jogo de luta. Que isso. Smash Bros é assim como Zelda RPG. Gosta de Então, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, Belo, puxa o teu jogo. Bem, gente, pensei muito no jogos que eu ia falar, né? Porque no momento eu tô jogando três em paralelo, assim, não os três ao mesmo tempo, mas em paralelo. Que seria o Stardew Valley, né? Eu não sei falar direito o nome. Quê? Me desculpe. Caralho. Stardew Valley. Qual o nome dele, desgraça? Stardew Valley, cara. Stardew Valley. Porra, Belo, a versão pirata não tava escrito certo, não, cara? Não, não, veio errado, né? Meio desculpa, tipo, desculpa. Parece não. Harvest Moon. Parece Harvest Moon, tem cor de Harvest Moon, mas não é Harvest Moon. Stardew Valley. Caralho. E tô jogando ele um pouquinho. Não vou nem falar nada, mas deve rolar vídeo. Se rolar vídeo, daqui a pouco tá no YouTube. Tô jogando também o Snake Pass. Our next game is called Snake Pass. Kiss my snake ass. Just an adorable little... Como é que é a cobra que passa, não é... Eita, olha... Caralho, esse jogo tá rendendo altas piadas. Passe da cobra. Passaporte da cobra, cara. Porra. Passe da cobra. É o passe da cobra. É um funk novo. Mas o que eu queria falar, o que me chamou a atenção dos três, né, seria o último, que é o Banjo-Kazooie, cara. Que eu ia fazer a review do Yooka-Laylee lá, Yooka-Laylee. E quando eu fui fazer a review, eu comecei a jogar, acho que eu joguei meia hora do Yooka-Laylee e falei assim, caraca, cara, eu acho que eu tô começando essa porra errada. Eu acho que eu tenho que dar uma jogada em Banjo-Kazooie primeiro, que eu nunca fui muito fã, eu tive o Nintendo 64, e nunca fui muito fã porque, eu posso falar isso agora do jeito mais claro, na época quando eu peguei o 64, claro que veio com o Super Mario 64, né, o clássico, e Super Mario 64 tem uma vantagem que, na minha opinião, é enorme em relação ao Banjo-Kazooie, cara. Pelo menos pra gente aqui no Brasil, e a gente era mais moleque, cara, o Super Mario 64 tem muito pouco texto. E o começo do Banjo-Kazooie, quando você vai jogar, cara, é um falatório infernal, cara, não acaba, não acaba. É umas conversas paralelas e tal, e a irmã do Banjo é sequestrada e tudo mais. E eu não conseguia, quando era criança, entender. E outra coisa também que eu acho que o Mario 64 ganhava do Banjo-Kazooie, não querendo colocar os dois em competição, mas que ele ganhava, era a facilidade. O Mario 64, por mais que o Mario dê mortal de cabeça pra baixo, dê aquelas piruetas e tudo, é muito fácil. E o Banjo eu acho um pouquinho mais complicado. Tanto é que o Banjo, no começo do jogo, você tem um tutorial lá com a topeira Buddles, que ela vai te ensinando como você tem que fazer, os movimentos que você pode fazer. A primeira fase praticamente é um tutorial enorme. E o Mario 64 não, praticamente ele te joga lá no mundo, ensina uma coisa ou outra, e você vai porque realmente é mais simples. Então isso me impediu muito na época de jogar. Enfim, passou o tempo, eu tinha uma birrinha com o jogo, por eu não ter gostado muito, eu falava que o jogo não era tão bom assim e tal, apesar de gostar de outros jogos da Rare, de 64 mesmo, e pintou essa oportunidade aí do Yooka-Laylee. E eu já disse, falei até no grupo aqui nosso, que quebrou um preconceito meu que eu tinha muito grande. E até me ensinou, quando eu vinha falar de um outro jogo, que eu tenho que pelo menos pegar ele de uma forma mais, não digo profunda, mas o que eu tinha com o Banjo-Kazooie era muito superficial. E não tinha como eu falar se era bom ou ruim. Eu falava que não era legal porque eu realmente não tinha gostado daquele comecinho. Então o que eu fiz? Eu falei, vou jogar Banjo-Kazooie. Joguei a versão em português, que é traduzida pelos camaradas aqui do Brasil, que eu não vou lembrar o nome, depois eu boto até o print aí no post. E porra, cara, o que os caras fizeram, mano, eu agradeço muito esses caras, porque porra, o Banjo-Kazooie, né, eles têm aquelas piadas meio tipo assim, é um jogo meio infantil, mas tem aquelas piadas meio adultas, né. Dá um exemplo aqui pra vocês, tem uma parte, no começo, que a topeira lá tá te ensinando os movimentos, e ela te ensina um movimento, que você pode jogar os ovos, que a Kazooie joga os ovos pela boca, e ela joga os ovos pelo rabo, pela parte de trás. E tem uma hora... certo, na verdade, né? Isso, que é o jeito correto. Pela boca, a gente não sabe como é que tá acontecendo ali, mas... E a topeira fala que não, ó, você pode jogar os ovos pela frente e você pode jogar pela parte de trás. E a Kazooie, que é o lado, tipo, o Banjo é o lado bonzinho do jogo e a Kazooie é o lado mais sarcástico, ela fala, caraca, isso deve doer bastante. Aí tu fala assim, caralho, o que tá acontecendo aqui, né, cara? Isso é um jogo de criança. Mas, tipo... a tradução dos caras é muito fiel, se você pegar e comparar com a tradução em inglês, os caras realmente fizeram um trabalho bom. E, porra, em relação ao jogo, puta que pariu, cara, o jogo é muito bom, cara, o jogo é muito, muito bom, é muito divertido. Hoje em dia é muito difícil a gente pegar um jogo de plataforma que, sei lá, que te chame tudo isso, ainda mais dessa época do 3D, porque quando você vai ver as plataformas que lançam hoje, que praticamente lançam plataformas de homenagem, né? Tirando o Ratchet & Clank aí do PS4, né? O Crash, que vai sair agora, o Insane Trilogy. Não digo oficiais, mas os sem ser AAAs, eles são mais voltados para a base do 2D. E, cara, quando você volta lá no Banjo-Kazooie e você vai jogar ali, você percebe... Caralho, tudo que a Harry fez ali, ela praticamente pegou um mundo, criou um mundo novo, cara. Os personagens são originais. Por mais que na época, quando você vai procurar sobre a história do jogo, a galera falou que ele era um clone mal feito de Mario 64, o que ele não é. Você vê que tudo ali, a questão da comédia, o jeito dos personagens... Cara, os personagens são muito carismáticos. Até a parte que eles falam que nem um... Vou falar aqui sem preconceito, mas falam que nem uns mongoloides, cara. Falam que nem uns retardados. Até isso, quando você para pra ouvir, você fala assim, caralho, os caras fizeram isso, tipo assim, eles pararam, tiveram a criatividade deles e fizeram esse produto bruto. E o jogo é muito foda, desde a primeira fase eu já tô, acho que no quarto ou quinto mundo. Acho que a única coisa que eu tenho a reclamar, assim, se eu fosse reclamar, é a câmera, que realmente era um problema da época, que o Mario 64 também tem isso. A câmera, de vez em quando, ela é horrível, cara. Ela é insuportável, entendeu? Ela te trava em alguns momentos. Isso aqui é uma reclamação minha muito pessoal. Não sei se todo mundo que jogou sentiu isso. Mas o Banjo, de vez em quando, parece que ele passou o pé na manteiga, cara. Então ele mergulhou o pé no mel. E ele anda meio escorregando, entendeu? Você não consegue chegar nos pontos certos. Mas tirando isso, pra mim, o jogo, caralho, é uma experiência, assim, muito boa. Eu aconselho qualquer um, mesmo no dia de pegar hoje. Se eu não me engano, acho que você consegue jogar ele. Acho que... Eu não sei se no Xbox ou 64, no Xbox 64, no Xbox 360, ou no... ou inventando videogame. No Xbox 360 ou no Wii U, nessa questão de retrocompatibilidade. Ah, acho que o jogo é muito... No One, aquele Harry Potter. Ele tem aquela... Isso, Harry Play. Isso, Harry Potter. Harry Play. Harry Play, eu nem lembro, cara. É. Mas... A clássica Harry, né? Pena que não tem Donkey Kong Country. Mas o jogo é muito foda, cara. É muito bom, é muito divertido. Tipo, é o típico jogo que eu chegava aqui em casa e falei, ah, vou jogar um pouquinho aqui pra testar. Porra, quando eu ia ver, bem, 2 horas jogando o jogo de bobeira. Eu acho que eu cheguei até a comentar isso com vocês também. E quando eu vi, eu tava imerso ali naquele mundinho, fazendo as missões e tal, porque ele é naquele esquema também do Mario 64. Ele te joga dentro do mundo e dentro daquele mundo ali, aquele sandbox, né? Você tem certas coisas pra fazer, você tem que ir lá, entrar dentro do jacaré e fazer uma missão lá dentro. Você tem a missão de... Tem o papai urso lá, né, que acabou comendo uma peça lá do quebra-cabeça. Então você faz um negocinho lá pra vir e tirar esse quebra-cabeça dele. Cara, é muito foda, cara. O jogo é assim com essa questão. O que você faz pra sair? Só tem duas coisas a se fazer. Dentro da goela, não. Mas, tipo assim, porque é difícil, realmente, eu entendo o porquê de eu não gostar quando era mais mulher, porque é difícil meio que você passar, acho que o sentimento desse jogo em apenas palavras. Acho que só quem joga, quando você fala essas maluquices, tipo, o barulhinho, cara, toda vez que você chega e você pega um item, ou então você acha esse quebra-cabeça aí do jogo, que ele serve pra abrir os mundos, e toca as musiquinhas aí, que eu boto até depois aí no fundo, né, o belo editor coloca aí. Caraca, cara, é tudo tão, sei lá, tão cativante, cara. Eu juro pra vocês, cara, não vou nem jurar porque... Mas eu falo pra vocês, quando eu acabei de, acho que jogar umas 5 horas do jogo, eu entrei no Google e procurei assim, Amiibo Banjo-Kazooie, que eu queria um bonequinho dessa porra pra botar aqui do lado do computador, cara. Pô, porque não eu tava ser tão... um Amiibo, né, cara? Eu fui no errado, né, tinha que procurar alguma coisa da Microsoft. Mas eu tava tão vidrado e tão, sei lá, eu acho que o jogo me envolveu tanto que eu tava nessa vibe aí, cara. Pô, e, cara, o jogo é muito bom. Acho que pra quem já jogou, acho que tá se encontra aqui com o que eu tô falando. E pra quem não jogou, acho que, tipo assim, tira um tempinho da tua vida e bota aí na lista de jogos que você deve jogar, entendeu? Você deve jogar. E hoje em dia tá muito melhor com essa questão da emulação. Você não precisa jogar com a porra do controle do 64 que vivia esganiçado, porque você tinha que ficar mexendo de um monte de jeito. Então os controles de hoje em dia são muito melhores e não fodem o teu dedo. Entendeu? Então dá pra você jogar com caralho. Muito melhor. É, você jogar com o controle do Shonão deve ser uma maravilha, cara, pra jogar esse jogo. Eu joguei com o de 360 e, porra, tava top demais pra jogar isso aí, entendeu? Vale a pena, vale a pena. Banjo-Kazooie é antes de Yooka-Laylee, não posso falar muito de Yooka-Laylee ainda, mas Banjo Kazooie é um jogo que eu daria, acho que daria 9,5 com certeza. Mas tu já zerou? Caralho! Olha só, mas tô no finalzinho. Tá faltando só mais um mundo e matar a Gruntilda lá. Spoiler, então, esse jogo me envolveu, cara. Não, falei pra você soltar spoiler aí pro Belo aí, pô. Tá, então, adivinha. Nossa, né? Eu joguei, né, cara? O novo Shakespeare, né? O filho da mãe tinha o Nintendo 64 e, porra, não jogou a porra do jogo. Brincadeira. Cara, 15 jogos decentes do 64 não jogou esse. Olha, rapaz, que maldade. Pior que é verdade, mas que maldade. O cara só deve ter jogado 007, o Mario Kart e o Pokémon Stadium, cara. Não, olha, teve o Mario 64, zerei um monte também, e Pokémon Stadium 2, e Pokémon Snap. Caralho. Caralho, o Snap. O cara jogou Pokémon Snap, não jogou Banjo Kazooie. Puta que pariu. Pokémon Snap é bom, gente. Pokémon Snap é bom pra caralho. Não, ele é divertido, não é bom. É bom, olha só. É diferente. É diferente ser divertido e ser bom, cara. Bom, porra. É diferente, vem com a gente, né, cara? Porra. Puta que pariu, cara. E Pokémon Snap nessa retrocompatibilidade, Cat? Não tem. Mas... Não, ele tava no eShop do Wii U, não tava, não? É verdade, ele entrou no eShop do Wii U, verdade. Pena que o Wii U morreu, né? Então ele não tá em eShop nenhum. Não, tá lá. Caralho. Quem tem o Wii U tem dó pra comprar. Caralho. Deve ir pro Switch também. Caralho, quem tem o Wii U, né? Galera, quem tem o Wii U aí, vamos... Vocês três aí que tem o Wii U aí, galera. Vocês levantar o clamor, fazer a Genkidama, né? Levanta o seu controle, seu gamepad pro alto. Caralho, eu botei o Wii U um dia. Vai ter, né, ô Belo? Tá precisando ali calçar aquela mesa, porra, botar ali aquela parada pra fechar a sua porta, né? Tu vai comprar um assim. As melhores funções do Wii U são essas. Que maldade. Que maldade com a Nintendo. Logo a Nintendo. Não, eu tô de boa, cara. Acho que é só isso que eu tenho pra falar com vocês. Joguem Banjo-Kazooie, eu chamo de Kazooie. Joguem Banjo-Kazooie, quem não jogou. Quem já jogou, pode revisitar. E vamos ver, talvez, no próximo que estamos jogando, eu fale de Yooka-Laylee, né, cara? Eu faço que nem o que vou falar de Banjo-Kazooie em três. Desde o que estamos jogando. Então, falta o meu, né? Vou puxar. E eu tô no Mario Kart 8 Deluxe. Nem reparei. Nem imaginei, né, que você ia falar desse jogo, cara. Tipo, eu vi no Twitter do Cat, cara. Pô, ele tá jogando Mario Kart 8? Acho que não, cara. Pô, o Cat mandou mais Mario Kart 8 do que a própria Nintendo, cara. Pra você ter uma ideia do nível da doença que foi, cara. Isso aí. Que tá sendo, né? Cara, é como se tivesse lançado o jogo pela primeira vez, né, cara? Porque sim, verdade. Teve contato com ele, velho. Não, pior que o Cat vai dar pra... Mas ele deve dar uma nota 9,5 pra esse jogo, sendo que esse jogo acho que já ganhou 9,5 já de um monte de galera antes, quando saiu no Wii U, entendeu? Então, tipo, caralho, mano. Pera aí, o Metacritic do Wii U era 89, e do Switch tá 93, uma parada assim. Mas, diferente disso, na real eu sou meio putinha de Mario Kart, eu gosto de todos praticamente, joguei pra caralho. É o único jogo que eu consigo dizer que eu sou minimamente bom. Então eu gosto bastante dele. Minimamente bom. Defina esse teu minimamente bom. Que coisa triste, né, cara? Que nem aquele gif da Daisy, né? Que ela toma casco, bomba, porra toda, e primeiro ela vai pra último. Sim. Inclusive, pela narração do Cash no Twitter, eu acho que isso ocorreu com ele também, cara. Sim, ocorreu. Exatamente, cara. Então, é bem isso, cara. É uma frustração, mas é uma frustração divertida, cara. É estranho. É que nem a vida, né? É que nem a vida. É complicado de falar assim, mas sei lá, comparado com o do Wii U, ele tem tudo que o Wii U tinha, mais alguns personagens, mundo batalha, e tem dois itens, porque pelo que eu entendi, ou vendo comentários, que assim, no cartas antigo, quando tu tinha um item, tu conseguia, tipo, um casco, tu apertava o botão do item, segurava ele, e o casco ia pra trás de ti, e tu conseguia pegar outro item, né? No Mario Kart 8 do Wii U, tu fazia isso, se tu tem um item, tu segura ele de ti, tu não consegue pegar outro. Então, basicamente, no Deluxe, eles meio que botaram que tu tem dois itens, só que na verdade é que nem antes, tu vai segurar um atrás de ti e tu vai ter um reserva. Mas enfim. Cara, Mario Kart é sempre divertido, joguei já em dois, no co-op aqui, o online tá muito bom, não laga, não tem nada. E, pô, não tem muito o que falar, cara. Mario Kart tem a qualidade padrão de sempre. Basicamente, tudo que eles vão implementando em cada novo jogo só adiciona, né? Tipo, no do Wii, acho que eles começaram a implementar o Drift. Tipo, mecanicamente, só evolui, né? Então, pra mim, Mario Kart, quanto mais novo, melhor ele é. Então, não tem mais muito o que falar, assim. Quem tem o Switch, acho que é uma edição que combina muito com o console também. Que pode jogar em dois, em qualquer lugar. O que mais a gente quer de Mario Kart, se não, né? Jogar em dois? É excelente, cara. Cat, eu tenho uma pergunta a fazer aqui, se o senhor me permite. É uma pergunta polêmica, hein? Já digo que é polêmica. Ele veio com preço cheio pro Switch, né? Como se fosse jogo, tipo, que nem aqui no Brasil. Isso, veio com preço cheio. O senhor acha, vou falar aqui bem Capitão Nascimento, o senhor acha que essa questão dele vir com preço cheio pro Switch é justa? Assim, sinceridade mesmo, você acha que é justa? Ou você acha que foi meio que um golpe de oportunidade da Nintendo? And here we go. Cara, vamos pensar um pouco. Não acreditei muito isso, não. Talvez seja um pouco de golpe de oportunidade, tipo, no mercado todo pequeno faz isso. A gente discutiu isso semana passada. Pois é. Exatamente, mas falando especificamente do Mario Kart, eu acho que sim, ele trouxe coisas novas e DLC. Então, se for contar DLC, o jogo do Wii U foi mais caro. Então, tipo, e além das DLC, teve modo batalha, mais personagem, não sei o que, não sei o que. E como também ninguém jogou o Wii U, na real foi o jogo mais vendido do Wii U, né? Foi mas mesmo assim não é muito. Eu acho que, assim, eu não me importei, né? Porque eu não comprei o jogo no Wii U, assim como a maioria que comprou também não vai se importar. Eu acho que se o pessoal Wii U pagar o preço cheio de novo pra jogar no Switch, talvez não seja bem. A não ser que a pessoa goste muito do modo batalha, porque parece que tá bem divertido mesmo, assim, né? São cinco modos e cada um com uma peculiaridades bem bacanas, né? Eu acho que realmente o modo batalha tá muito bom. Eu nunca fui muito jogar modo batalha e achei legal. A questão do preço depende muito de se tu já teve, se tu já comprou do Wii U, né? Ou se o quanto tu vai aproveitar esse novo. Porque realmente não traz tanto novo assim, porque já tinha, né? Só que ao mesmo tempo, quase ninguém tinha a versão normal. Então fica nesse balanço. Entendi. Faz sentido. É? Que bom, respondi sem ser muito polêmico, eu consegui ou não? Foi bom. Acredito que sim, eu achei que você ia ser mais nintendista, por isso que eu joguei essa pergunta, foi justo. Não, cara, eu sou um cara sensato, velho, só brinquem disso. Só não envolve Pokémon no meio. Mas... Não, eu perguntei isso porque, o que acontece, como o Tigraça falou, a gente inclusive, vou fazer um jabá nosso aqui próprio, a gente tem um podcast que a gente fala sobre essa questão do remaster, ser justo ou não e tal, entendeu? Mas o Cat, dessa vez, ele jogou, né? A parada, tipo assim, ele teve em mãos, então eu acho que é melhor do que ninguém pode falar, tipo, valeu a pena, ou, não valeu tanto. Porque a experiência do Cat, né, ele não tinha jogado no Wii U. Não, eu joguei, mas tipo, um pouco, assim, bem pouco. É isso que eu te falar. Mas não chegou a jogar aquela coisa de experiência de você ter o videogame... E não. Jogar, tipo assim. Mario Kart, cara, é um jogo que cê... Vou falar o que eu fazia com o Mario Kart no DS. Inclusive peguei o 3DS, um dos jogos que eu tô procurando pra comprar. E era um jogo que eu ia trabalhar. Ele me acompanhou muito nos meus primeiros anos de trabalho na empresa que eu tô hoje. Eu, aqui no Rio, o que que eu fazia? Eu pegava o metrô lá em Engenho da Rainha. E o metrô aqui, ele vem cheio, meu irmão. Mas ele vem cheio que nem um metrô do Persona. Vem cheio pra caralho. Pra eu ter uma chance, que nem no Persona, que é de você parar, poder ler um livro, essas coisas. Eu pegava o metrô voltando e até o ponto final, né? E voltava com ele. O que que me fazia pra me acompanhar nesse tempo? Quando eu sentava, era Mario Kart voltando e indo pra lá. Pô, meu irmão, nesse sentando e voltando, e quando eu ia embora eu fazia a mesma coisa só pra jogar o Mario Kart no DS. Caraca, meu irmão, eu zerei o Mario Kart às coisas. Zilhões de vezes, tentei zerar em todos os modos possíveis. Isso que eu acho que é o interessante, né? Ele é um jogo que se você jogar o multiplayer é bom, mas ele é um jogo também se você jogar sozinho, ele continua divertido, porque a dificuldade dele é muito balanceada. A Nintendo acho que sempre soube trabalhar esse lado legal da dificuldade. Realmente tem uns jogos dela que hoje em dia vacilam, tipo os Kirby de DS, falei até Kirby que nem o Velberan, os Kirby de DS, eles vacilam assim na questão de dificuldade. Mas é Kirby. Que eles são fáceis demais, é Kirby. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. Falei certo aqui, vou falar errado, porque senão não tem condição. É, porque senão fica feio, né? Mas eles erram nesse ponto da dificuldade, mas outros jogos, tipo os Donkey Kong, o Super Mario também, eles são muito balanceadinhos. E o Mario Kart entra num ponto desse de ser balanceado também, que a dificuldade dele é muito boa. Tanto dos 50 cilindradas lá, né, que é facinho, como de 100 e 150, que já é... Fica o nível loucura, loucura, loucura, né? Isso que eu queria dizer, tipo, de 50 é muito fácil. Pra quem já tem uma bagagem de Mario Kart mínima, assim, de 50 é realmente muito fácil. 100 continua fácil, tipo, pra mim, que como eu jogo todos os básicos de 100, desde assim, né, continua fácil. A de 150 agora eu já comecei a perder algumas coisas, mesmo contra o computador, assim. E ele tem a questão agora do 8, do Wii U era um DLC, no do Switch ele já vem de fábrica, é o 200 cilindradas. Que aí, meu amigo, aí tu começa a cruzar o freio, porque não dá, é muito rápido, é absurdamente rápido. E é muito divertido também, porque tu não para na pista, cara. É muito massa jogar, cara. Jogar em dois, isso é uma loucura. Eu testei em dois com o Joy-Con, né? Cada um com uma partinha do controle. Cara, é foda demais. Não dá. Tem que ter o controle cheio ali, porque senão tu não consegue se manter na pista. Tem que ser o Mario Kart tipo Double Dash, né? Que é duas pessoas, aí junta com o Mad Max, né? Tem que estar alguém com gasolina na boca jogando no tanque direto pro carro ganhar pressão. É, cara, porque o kart, nas últimas dificuldades, pelo menos eu sempre senti isso desde de Super Nintendo, eu acho. Senti mais no de 64 pra cima, mas no Super Nintendo já tinha isso. Quando você joga nas últimas dificuldades, caralho, cara, parece que o teu kart realmente é um kart mesmo, porque ele vai bem devagar e os outros são filhos da puta, cara. Vem muito rápido, cara, vem muito rápido. Nossa, no DDS eu passava um sufoco, cara. Eu passava raiva dentro do metrô com isso. Pô, vocês viram? Eu tava antes da gravação aí xingando todo mundo porque não dava, cara. Pô, filho da puta, ele passou, cara. Ele passou, eu tava em cima da linha de chegada e ele me passou, cara. Aí eu tenho que. Não conseguia 3 estrelas no pouco do campeonato porque era a última pista e vou ter que fazer tudo de novo. Então, essa. Essa é a merda. Mas ao mesmo tempo é muito divertido. Não sei porquê, é um charme. Mas assim, a questão do single player, que tu falasse ali, Belo, de jogar sozinho, eu também gosto bastante mesmo de jogar sozinho, mas eu entendo que tem gente que, tipo, eu já ouvi falar assim, pô, single player do Mario Kart é uma coisa pra fazer, onde ele brilha mesmo é no multiplayer. Uhum. E aí entra a questão do online, cara, porque o online tá muito massa, tu consegue correr uma pista depois da outra muito rápido, assim, é bem fluido a parada, depois tu entra numa sala, e aí, tipo, tu não tá jogando realmente com 12 pessoas competitivas, sabe? Não é com 12 computadores. E mesmo não estando aqui no local, é muito diferente o clima da corrida, cara, do que contra o computador. Uhum. Ficou muito bom. Eu não jogado Mario Kart Online nunca. Acho que eu testei no 3DS, mas o online 3DS não é muito bom. Eu não joguei demais. Só que agora, tô gostando bastante, assim, de jogar online no Switch. Ficou bem legal. Ó, oh, maneiro. Uhum. Boa dica. Última pergunta. Falando pra você só que tô fazendo as perguntas, deixa eu acabar aqui logo. Modo portátil e modo na TV. No modo portátil, ele ficou filé? Ficou bonitão? Sim, sim. Os dois, né? No do Wii U ele já era bonito pra caramba. Uhum. Já era um dos jogos mais bonitos da geração, até mesmo do Wii. Na minha opinião, não sei. Porque ele, justamente por causa do design de arte mesmo, né, cara? Ficou bonito pra caramba. Então, não, eu não vejo diferença entre a tela grande e a tela pequena. Até porque também minha televisão não é Full HD, então não sei itens. Calma, cara, a gente vai começar o Patreon e você vai começar a botar essas coisas na tua casa. Só pra falar, eu queria falar que eu tenho um afilhado aí de 3 anos e o Mario Kart do Switch, ele tem uma opção que acelera sozinho e que não deixa sair da... Então é excelente pra jogar com crianças. Ah, maneiro, maneiro. Tinha uma galera que tava... Antes do Mario Kart sair, eu acho que até mostrei esse vídeo lá, né? Que a galera tinha falado que tinha achado esse modo meio... qualquer coisa, e o cara inclusive descobriu sem querer, que ele deixou o controle parado e o carrinho tava andando. No vídeo até ele mostra. É porque ele vem ativado de fábrica. Você tem que ir lá e desativar. Ah, maneiro, maneiro. Um jogo de ouro da Nintendo aí. Praticamente quando você compra qualquer console da Nintendo é de praxe ter o Mario Kart, cara. É, exatamente. O Mario Kart é aquele que jogo todo mundo tem. Né? É Mario Kart e Super Mario, né? É os dois que a galera procura quando tem um console da Nintendo. Independente de Zelda ser muito bom e a galera gostar, o que chama mesmo é o Mario e o Mario Kart. E o Pokémon, em outra escala. Verdade, verdade. Mario Kart é um jogo família, né, cara? O Mario Kart é um jogo muito, muito família. É um jogo que tá você, teu avô, teu primo mais novo e tá os três na sala, os três conseguem assimilar ali. Porque teu avô vai gostar de corridinha, teu primo mais novo vai ver o Mario, né? E você, porque você... É aquele babaca que gosta de videogame, mas tem todo mundo. E vai jogar porque você quer que todo mundo jogue com você. É isso aí, mais ou menos isso. Bom, mais alguma coisa aí? Ei, comentar? Eu sou burro, cara. Caralho, que porra é essa, esse? O Mario Kart é Olimpíada de Matemática? Porra, como não, não, agora, Mario Kart é um negócio que eu queria saber, tipo, né, o online dele tá bacana, pelo menos, chegou a testar, tipo, pra ver, tipo, se o não tá muito lag, já que a gente vive aqui nessa roça fodida. Então, eu acho que eu comentei por cima lá no começo, mas falei de tanta coisa, se perdeu, mas o meu áudio cortou. Mas eu já tinha percebido isso no teste do Splatoon, que mesmo pra nós, a conexão tá muito boa. E eu não tenho problema com lag nenhum, assim, Mario Kart. O máximo que acontece é, tipo, às vezes alguém na minha frente passa pelos pontos de interrogação lá pra pegar item e eles não somem, aí eu consigo pegar também. Eu não sofro nada pra fazer a minha corrida, sabe? Então, tá bom o suficiente pra não reclamar. É bom. Algo que eu pensei que podia ser prejudicial, né, que aqui no Brasil a gente já tem problema com a internet em si, que não é muito boa, né, mano? Bom. É, pois é, eu também tenho bastante medo disso. Mas já com os dois jogos que eu tive experiência online do Switch, até agora não tem problema nenhum. A Nintendo falou, ela se declarou que ia dar uma melhorada mesmo nessa parte. Ela sabia que era um pecado dela, né, que nessa geração ela ia dar uma melhoradinha e parece que tá sendo verdade, né? Esperamos que sim, porque eu daqui a pouco eu vou ter que começar a pagar, então bom que seja bom. É isso aí, a Nintendo sempre justa. Cara, eu só queria dizer uma coisa, cara, referente ao Mario Kart. Tipo, os power-ups ainda existe o casco azul, né, cara? Existe. Nossa senhora, que mundo injusto, hein? Puta que mundo injusto. Tem aquela bala ainda gigante, cara, que sai atravessando todo mundo. Pô, essa é muito show, cara. Eu acho maneiro também, eu acho que traz uma balanceada boa. Cara, tem muita coisa. Não, balanceada nada, mas tipo, é engraçado demais isso, cara. Não, mas é uma balanceada, porque tu só consegue e ela lá atrás. Então, tipo, é um jeito de quem tá em último, que começa a pegar bala, e começa a pegar estrelinha, começa a pegar as coisas. O azul é a prova que seres humanos não prestam, cara. Pô. É. É isso mesmo, cara. O pior não é isso. O pior é, tipo, tu pegou um casco azul, aí tu começa a acelerar, de novo vem um raiozinho, aí vem um casco vermelho, e aí tu perde a porra da corrida, cara. É uma bosta. Cara, é muito foda como esse jogo, até que é um jogo de começou lá no Super Nintendo e ainda continua divertido pra caralho, né? Outras franquias, tipo assim, o Mario Party, que é um jogo que, caralho, no 64... Cara, esse jogo era uma loucura, assim, de, tipo, porra, era muito divertido. Mario Party 1 e 2 é sensacional. Nossa, é muito, muito, muito bom. Se eu não me engano, é no 2 ou 3 que você ia ter até a questão do cartão de crédito, né? Tem toda aquela sátira lá com esse mundinho aí do Mario. E, tipo assim, é muito maneiro, só que com o tempo ele foi perdendo fogo. Acho que Mario Kart não, né? Pelo contrário, cara, ele virou, tipo, um jogo... Monster Wonder, né? Que você tem que ter. E caralho, a porra do jogo vem em bundle em todo o videogame da Nintendo, né? Teve pro Wii U, sim, tem pro Switch, agora um bundle. Você vai procurar 3DS, 2DS. Tem o bundle. Vem com o Mario Kart 7 que está. Que loucura, né, cara? É um jogão. É um jogão e, tipo assim, eu acho maneiro que ele, como o Mario, ele é um jogo que não perde gosto, né? De chamar a galera pra jogar. Tem uma qualidade puta muito grande, cara. A qualidade de Mario Kart é enorme, que eu digo assim, é um jogo que dificilmente você consegue dar uma nota abaixo de 8, cara. Todos eles. Todos eles. Com certeza. Bom, acho que era isso. Keno, tá vivo ainda? Ih, não. Viu? Foi falar da Nintendo. Viu? Eu não manjo muito de Mario Kart, só joguei a versão do Super Nintendo 64, não tenho muito o que adicionar, né? Ah, então que é a melhor versão, tem, na tua cronologia, né? A melhor versão é a versão do Super Nintendo. Não, eu prefiro do 64. Olha que viado, eu também gosto do 64. Boa, Ótimo. Cara, o Nintendo 64 foi o videogame definitivo pra jogar em sofá, assim, né? Multiplayer local. Sim. Então, é difícil. Apesar do controle de merda. Videogame definitivo para se jogar no sofá. Caralho. Você fica puto, né? Tu tá caindo no sofá, desiste. Videogame filho da puta, não tem nada. Isso é sofá aqui, né? Caralho. Porra, jogo sem reais, que porra é essa? Tipo, é a época, assim, porra, época 100 reais no jogo, a gente achava um absurdo. Hoje tá ninguém pagando 240 por pessoa. Porra. Mas acho que podemos terminar, né? Sim. Acabou. Então... Só dizer que eu falei, que eu, só explicar aqui que eu sou burro, porque faz, eu acho que, tipo, uns 3 meses que eu queria falar de Yakuza Zero. E eu não lembrei hoje dessa merda. Tchau, pessoal. É. Acabou, gente. Isso aí, valeu. Que tremenda bosta. Caralho, eu sou muito burro, velho. Tá falando do Blas Blue, né, cara? Pô, não, é que o Blas Blue eu joguei recentemente. Eu queria falar do jogo, mas, cara, o Yakuza, eu joguei, tipo, achei um jogo tão incrível assim. Quando eu joguei, depois eu larguei pra jogar o Persona. E eu, tipo, porra, eu quero falar desse jogo. Daí quando chegou, eu não lembrei, cara. Olha que bosta, cara. Caraca, tinha um camarada meu que tava jogando mesmo também. O jogo era muito bom, cara. Eu tava vendo aqui.